Subo 070, saída Conde. 070, saída Conde, 2733. Opa. Autorizado ingresso ao 7, a porta alinhada e pronto. Índia November Alfa, Juliette. Confirmando pátio 4, regulando o 7. Pátio 4, 2 a bordo, vou local Salvador, Salvador, confirmando a intenção. Gente, um minutinho para a cópia, Índia November Alfa. Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, 62, agora com a informação, Juliette. Oxina 6250, bom dia, identifique, chega da Mari, desceu 060. 060, identificou, e quando procura a prova dona, identifique. Ok, comandante, é o número 3 na aproximação, vai manter a chegada. Tá bom, obrigado. Obrigado, vou local Salvador, Salvador, afastando por 20 milhas, até 20 milhas no corredor forte. Nível de voo, corrigindo a altitude 1 no 1010, decolando a pista 1 no 7, curvando à esquerda, ingressando no corredor forte. Transponder 01 no 71 e o controle Salvador 1 no 20, decimal 8. Vai seguir em frente agora e reportar alinhado e pronto. Não, vira à esquerda. Então é backtrack na pista, fala. Dois a bordo, agora com a torre 1 no 1 no 95 para sua minha táxi decolagem. E o altímetro é 1 no 0 no 2, fim de November Alpha. Webjet 6729, chame Recife em 1251, alterna 13325. 1251, 3325, obrigado. November Alpha, reporte no ponto de da onde pode ficar 0 no 2. Papa Tango Romeu Tango, Salvador. Romeu Tango, chama agora o centro Recife, na frequência 1288, alternativa 1-3-3, correção 1-3-5, decimal 3, ou ainda 1-2-6-0. Exatamente, é para o táxi Juliette Tango Zulu. Felipe 5414, desça para 2000, PS 2012. Para 2000, 2012, 5414. É possível para hoje dona para o Felipe 5414? 4-4, na presente, autorizado. É o número 2, porém o primeiro já está passando o dono. Gente, da presente, então, pro de dona para o trip 5-4-4. O Romeu November no localizador, avistado. Romeu, Romeu November, ok, chame torre 1-1-8-9-5, bom dia. 1895, bom dia. Salve, vento 050 graus 069, livre decolagem 1-7. Gente, pronto para cópia? Romeu, Romeu, November, bom dia. Papa Romeu, Romeu Novembro, confirma intenções de pouso. Prosseguindo para 1-0. Para 1-0? Fazer aproximação, reporte baixado, travado, assistindo 0-2. Decola a pista 1-0, curvando à esquerda. No perfil da saída Momo, pós Momo direto. Transponder 5526 e o controle Salvador 120.8. Desça para nível 060 na chegada da Mari, gente. Sana 6250, desça nível 050. 050, Sana 6250. Apenas confirme o pátio 50 é o 3. Será necessário redução? Negativo. Está livre a LS em parte estabilizada. Sim, se livre a LS, passará estabilizado 354 ao 4. 8. Ok, 2018, Delta Papá. 0 quando há torre 118 decimal 95, ajustando 1012, Juliette Tango Zulu. Pés no corredor axé. Ok. 1000 pés no corredor axé. 90? Romeu, Romeu, 90. Positivo. Vento 080 graus, 08, nós tráfego já avistado livre pouso. Livre pouso 90, Romeu, 90. Autorizado, metade de 1 no pé, confirmando o portão 11. Autorizado, chama para o táxi. Aproximação da 1-0, autorizado o pouso. Romeu, Novembro. Índia, Novembro, Alfa, chama a torre. Índia, até o ponto de ferro, pichando 0. Quando lá, torre 1-9-5, vai seguir com o número 2, da guarda de leste, Tango Zulu. Guardião 05, prossiga. No ILS, o triplo 5494, na 1-0. 5494, ok, chame torre 1-8-9-5, bom dia. Obrigado, bom dia, 10895, triplo 5494. Ah, no ponto de espera da loja, autorizado o meu ajuste no 0-1-2. 2012, livre a feia, você não é minha dúvida, não é minha dúvida. Lembra, Alfa. Autorizado, a linha é decolada em intersecção da 107, o vento 080 graus, 109. Torre Salvador, um bom dia, o trip 5414, uma milha para o externo, estabilizado. Trip 5414, continua aproximação, reporte baixar travada, aguardando a autorização para pouso, ajuste na 0-2. 0-2, reportará aguardando o trip 5414. O Papatão Serra, Hotel Papá, qual seria para o ideal para o destino? Ideal para o destino, 250, da partida presente. Reporte alinhado, pronto. Quilo, até o pátio 3, atentou o sinalizador quanto lá, o meu ou o meu Novembro. Já Novembro Alfa, decolado ao 5-3, autorizado cruzamento do campo, aguarde o 6 para o controle. Autorizado cruzamento, aguardando transferência, Já Novembro Alfa. Mantenha a posição e aguarde. Então, Zulu, mantenha o ponto Tem o ponto de espera de leste, estamos no lucro. Trip 5494, baixado e travado. Trip 5494, continua para aproximação, aguarda autorização para pouso. Sim, se aguardando o Trip 5494. Cruzou o eixo da 1028, Índia November Alpha. De November Alpha, seguindo a estrada do Coco, deixando a estrada à sua direita até atingir o Rio Jones e de lá prosseguindo o corredor forte. Aguarde transferência, o Índia November Alpha. Sim, Índia November Alpha, prossegui a deixando a estrada do Coco à minha direita, aguardando a transferência para o controle, Índia November Alpha. Afirmativa, até atingir o Rio Jones. Até atingir o Rio Jones, o Índia November Alpha. Com 089-5414. Sente livre pouso na 10, trip 5494. Guardião 013 é a torre. Qual o seu tempo de voo até Lençóis? 1h40, sente. Quando lá, torre 118.95, ajustando 10, 12, eu estou na 3-1. Bate o índice no ponto de espera, 18, obrigado. Sente o Bravo, que Luiz, que parte 402 a bordo. O voo local Salvador, Salvador. Confirma a intenção de voo. Com 079, saindo via corredora chefe, em livre decolagem, pista no 7, Guardião 03. Tango Zulu ali, mantém cabeceira no 0, Juliette, Tango Zulu. Bravo, que Luiz, que é um minutinho pra 4. 09 0 Zino da 3896. Vai aguardar a passagem do Airbus da Avianca sua cauda após estar autorizado o acionamento, pushback e coordenação aqui para o sol, o chamado táxi, o gol no 073. Juliette, estamos o Lu. Após a decolagem, manterá reta até 2000. Informa o tráfego seguindo para o litoral nordeste ou no meu pés no corredor Axé. Ficará à sua esquerda no setor de decolagem. O vento no momento, 40 graus com 0,8 nós. Tá bom? Obrigada. Em decolagem autorizada, pista no zero, Juliette, estamos no louco. Pode subir, pode ir direto. Quando possível, se chamar de volta. Alô, Salvador, muito bom dia, seu Trip 5494, bom dia. Protec táxi via Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette, remota 14, Trip 5494. Decolou na 5. Milhas, mais um minutinho para 4. Prossiga o Romeu, Romeu November. Mano, qual tipo de apoio seria, senhor? Transporte para o nosso passageiro. Afirmativo, vou informar a infra-aero, ok? Muito obrigado. Confirmando o Romeu, Romeu November, quantos passageiros seriam? 7 passageiros. Uma até de drone, cada vez. Afirmativo, vou informar a infra-aero, ok? Muito obrigado. No corredor forte. Prosseguiu 9000 pés para o setor de sobrevoo, Índia November Alpha. O Sierra Golf Foxtrot reduz para 1709. Bravo Kilo Whisky, pronto para cópia? Salvador, bom dia, Papa Tango Juliette, Tango Zulu, manter a proa até 2000. Juliette, Tango Zulu afirmativo, mantendo a proa até 2000 pés, após esquerda proa de Momo. Está sob vigilância radar. Após esquerda, Momo, Tango Zulu. Responda, 0121. E o controle Salvador, 120, decimal 8. 250, tem pouso autorizado na 0,50 graus com intensidade 629. Pouso na 0, chama 6250. Gente, confirmando, o decolador 17, curva à esquerda, ingressar no corredor forte, ok? 02 a bordo, parte 4, posicionamento táxi decolar, chame a torre agora em 118, decimal 95, o ajuste é 1012, bravo que é Luiz, que boa viagem. LS 3896 complete o LS, chame torre 1895. 295, Salvador, bom dia, 3896. Continua a aproximação, reporte marcador externo 3896. Recontrolama externo, 3896. Alfa Tango Tango, ali mantém cabeceira no zero, Alfa Tango Tango. Bravo que Luiz, tem livre acionamento. Bravo que Luiz, reporte para ataque. O Xaner 6250, seu solo às 12 horas, libere a direita, chame solo, frequência 1219. Cobrar 219, você na 62, 50. Passando agora o externo, tá 3896. Tente, continue a aproximação, quarta autorização de pouso, tá 3896. Na 6 escolha 96, tá. Paulo Salvador, muito bom dia. Xaner 6250, livrou na pista. Oxe, Xaner 6250, bom dia. Livre táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6250, chama lá. Autorizado, descer para 2000 e livre LS, ergo Fox. Afirmativo, Charlie India Tango, após ETAP, desça para 2.000 pés e 12, livre LS X-Ray. 1.012, 1.012. Primeiro pouso para o TAN 3896. TAN 3896, vento 60 graus com 089, cheque o trem pouso livre, pistão 03896. Gente, livre pouso na 1-0, trem de pouso baixado, checado, dando 3-2-9. Afirmativo. Alfa Tango Tango, decolado aos 02, modifique o seu nível agora para 080 e controle na frequência 1208, Alfa Tango Tango. Gente, 080 vai chamar o controle da 08, Alfa Tango Tango. Gente, mantém o ponto de espera 6311, aeronave de baixa performance que decolou, vai manter a reta até 2000 e temos aeronave para pouso na final. Mantém o ponto de espera 6311. E fecha mais de pouso? Luiz, ajustação 012, reporte o ponto de espera da Oscar. Muito grato. Juliette, portão 02, guarda apenas o início do táxi do bonde da Gol. Possível, aguardando a Juliette para o táxi da Gol, você não é 62? Qual o número 079 que está chamando? Sente 9, 7 a bordo, 2:20, Aracaju. Tem táxi aprovado, sua direita via Índia, até o ponto de Guarapixi no 0. Quando lá, 2-1 no 93-95, ajustando 1012, voo no 073. Sente o voo no 073, apenas para informação, o VR de Aracaju está fora, ok? Faça um check no equipamento rádio, ok? Frequência está muito baixa. Melhorou agora? Sente, agora clareza 3, ok? Sente, no 073. Oxenema 250, Juliette, portão 02. Juliette 02, alguém, se você der 6250. Solta uma nota 3296. TAM 3896, autorizar táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Aqui é Alfa Tantão, agora cruzando 2000 pés, autorizado, Prod Bombo. Sente, Prod Bombo, autorizado a sessão 080? Autorizado, o Alfa Tantão, o 080 ou uma centena? A torre nos passou que haverá uma modificação para 080 como nível final. Ok, então, por exemplo. Sente, grato, Alfa Tantão. Charlie Jatango, complete o LS, chame torre 1895. Torre 18895, Charlie Jatango. Torre Salvador, papapapa, Charlie Jatango. Papapapa, Charlie, injeção, vento 080, grau 099, 2-0-3, continua aproximação, reporte baixado, travado, alguma noite, Charlie. Sente, reportará baixado e travado, Charlie Jatango. Papapapá, Sierra Golf, Foxtrot, não tem parte de estacionamento? Gente, no solo 07, e vê direito, chame solo no 2019. Sierra Golf Foxtrot, prossegue táxi via Alfa Kilo, Pat 3, Sierra Golf Fox. Salvador, bom dia, Golfo 073. Golfo 073, bom dia, mantém o ponto de espera, temos horário para pouso 10, já passou de terra. Diga. Monitore a frequência do centro para informação e alerta. Frequência 1251, alternativa 13325, o Serra até o Babá. Serra até o Babá, só para descarga de consciência, faz uma chamada inicial com o centro. Gente, o Serra Gol Fox informar em freio. controle 120.8. 20. 1076 visual controle 525 no final da 10. Visual, perfeito. Após o pouso do mesmo, ali mantém cabeceira. Tráfico do último tempo, só tem o para pouso na 10. Nono, bom dia, contato radar, sol 360, saída da aero. 360, direto 63, no... Prossiga 03. Zero, meia, dúzia, cinco, ok, autorizado, guardião 03, mantenha minha escuta então. Pode valer da ou Brise da presente, 6399? 6399 pode valer da. Direto mesmo. Controle, papapapá, Alfa Tango Tango, sai condições visuais para o cancelamento. Solicito 085, estimado de pouso em Piritiba será para o 1254. 1254, grato. O Alfa Tango Tango, regra de voo modificada agora 12.10. Mantenha as condições visuais. 085, autorizado, direto de destino. 085, direto de destino, Alfa Tango Tango. Ninja Tango no solo, Zuno 1, no GP direito, chame solo em 121, decimal 9. Papá, papá, Charlie, Ninja Tango, confirmando apenas o pátio. Se a gente prossegue táxi via Alfa, é porte antes da Juliette. O Charlie Ninja Tango. Taxi via Alfa, recuperar a Juliette. Gol 1073. Autorizado, decolagem do 1073. Bravo, que Luiz, com vento 100 graus, 129, livre decolagem 17. Autorizado, ingresso Juliette, prosseguindo via pátio principal, contornando os portões. Após eu ingressar na Lima, reporte na Lima, o Charlie de Tango. Uma 073, decolada 12, chame controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia, 0073. Controle Salvador, bom dia, gol no 073, cruza 1910, não dá, eu lembro. No 073, contato radar, sol 340, saída da El. Pode voar Leda no presente. Leda subindo por 340, gol no 073.